Estrada Nacional número 17 era para começar nesse dia realmente. Mas houve alguns problemas, e eu vou dizê-los. A obra está adjudicada pela empresa Construções, é que tem nome, é que ela está adjudicada, não falemos de uma coisa. Está adjudicada pela empresa Construções Carlos Pinho, da Aroca, no valor aproximadamente de 2 milhões,200 mil euros, 2 milhões 198, em termos redondos, 2 milhões e 200 mil euros. E por isso a obra vai-se fazer. Não se preocupem que a obra vai-se fazer. Porque eu às vezes vejo a oposição muito nervosa, parece que o Presidente, parece que a obra que não se vai fazer. Que é uma conduta que temos de água em baixa, entre Vendas de Galizos e Lourosa. Começou a dar uma série de problemas. E depois da obra estar adjudicada e a Estrada Nacional número 17 já ter até data marcada, nós pedimos, para analisarmos este caso, se era possível metermos uma conduta nova que não tinha sido negociada ainda com as infraestruturas. E por isso eu quero dizer que foi, de certa forma, isso que atrasou a Estrada Nacional número 17, neste momento, o arranque das suas obras. Neste momento temos em condições, já temos o projeto, feito em tempo recorde, vamos fazer uma adjudicação, estamos a fazer uma negociação com algumas empresas para ver os preços, mas o que faz todo sentido é que a empresa que está a fazer a estrada é que faça um conjunto destas obras dentro daquilo que é legalmente.